de Crocodilo Prime. O animal toca tudo. Segura! Agora não quero saber de trelelê. Eu vim pro gigante pra dançar com você. Tá na hora! Refia da pressão, meu DJ. Estamos na área e a galera joga a mãozinha pra cima. Olha o animal detonando, detonando, detonando. Bora começar, bora começar. Um, dois, três, já, já. Chega, arrepia tudo assim, ó. Eu já chego logo assim, ó, botando a minha produção pra trabalhar. Cadê o grito da galera do Paysandu aí? Cadê a minha torcida do Remo? Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Só quem tem amigo corno aí, dá um grito. Quem tem amigo viado, faz barulho aí. Cadê o grito das solteiras aí? O grito das virgens. Joga as duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão. Três, dois, um. Calma, não te afoga, não te afoga. Eu já falei pra ele. Vai, vai, vai, vai, vai no batidão. E a galera joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão. Torcida do Remo dá um grito bem alto aí. E a torcida do Papão. Quero ouvir de novo. Quem é Crocô? Vai pro Crocô. Segura. Quem é Crocô? Vai pro Crocô. Quem é Crocô? Vai pro Crocô. Posto Randelha, Dona Barbie. E o segurança Bolo já na área. E aí, 01 bala, segura, moleque. E meu parceiro Ícaro Carneiro, o homem que comanda a boutique multimarca, já falou. Quando o gordo e o Dinho chega, a pressão vai se aumentando. E o bora, Maninho, bota na pressão. Bora, Maninho, bota na pressão. Vai, vai, já. Ela quer da baba jam, ela quer o Franciel, ela quer da baba jam, ela quer o Didi, ela quer da baba jam, mas ela quer o Dodô, ela quer da baba. Olha a amiga gigante, Xerox, que tá na área. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Cadê o grito das virgens? Toma pra cima, quero ver água, vivo, vivo. Ah, meu brau, quando tá no crocodilo. Zoca da pedreira, você com gordinho, pega meu animal. Essa amiga Carla, o Paulo Portas, tá todo mundo aqui, ó. O bagulho vai endoidar. Mais pólvora. Paulinho já falou. Quem é croco, vai do croco. E aí, meu parceiro, compadre Paulinho? E aí, Maílson, da família Roxon? A dona Surama também tá na área, meu parceiro Webert, da família Roxon, bora bolacha. Tá todo mundo aí, ó. E aí, compadre Paulinho? Vamos pro mexidão. O gigante compadre Paulinho chegou. All you people in the house, get agora eu quero ver. Say hey, hey, hey. Sinta, sinta, sinta a pressão, é da pressão. E a minha gigante chefe já na área. Vamos fazer uma putaria. O Luiz, o Francelo, meu parceiro Caio. E as suas amigas, tá toda a galera aqui. Vamos fazer uma putaria. Um sapatinho, eu e você e as suas amigas. Um sapatinho, hey, hey, hey. Oh, oh. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Você vem cá no show, vem cá pra cá. Chama, chama. Parado no bailão, oi no bailão. O croco tá pressão, pressão, pressão, pressão. E os empresários da Serra também estão comigo. Bora, picadinho. Você, meu parceiro doidinho. Amigo Magrão, você. O Magrão cambista. Alberto Martins, o mito tá na área. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Qual é? Tu já sabe como é. Crocodilo. Tu da pé é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola. Bigode fininho, cabelinho na regra. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu clipe. E o nosso parceiro empresário Rodrigo, lá do RP Lanche, o lanche mais top da cidade. Meu parceiro na bote também da Vila da Barca. Toda a galera da Vila da Barca no meião por ali, ó. Aquele velho uísque falsificado e 30 contas. Santorini. Conhece, né? Leonardo de Vera, você, meu parceiro Bruno Vermelho. E aí, meu parceiro Arlen. E aí, dona Ilze. Só na manha, só na manha, só na manha. Só na manha, o Raul Digital. Ele tá de volta, tá de volta. Daquele jeitinho. O Santorini na produção. O nosso amigo gordo da pracinha. Ele é só a primeira dama. Alô, bruxinha. E aí, meu parceiro Mauro GDS, segura aí, ó. Para as mamas do mundo que eu vou levar essa praia. Bora, Bia, você e o Alan. É a nossa GDS, velho, pra Alan. Olha a nossa GDS no telão aí, ó. Agora meu parceiro Dolly do Barreiro. E a dona Erika sempre aqui, ó. E aí, Tito Pirata. Dentada. Juninho da Adidas. Ele dá mó valor, ele dá mó valor. Vai, vai. Vai, vai. Safada, que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Aponta pra safada. Não vou contar pra ninguém. Um abraço pra você, Andy Ferreira, do meio da área. Bandida veio pro rock, cheio de mais. Elas estão no som, galera, do valor. É crocodilo. Sabe por quê? Hoje é rock doido, hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. E o meu parceiro Pimentinha na sede, você é o Diego GDS. Vou te falar de novo. O Ayrton Barbosa, bora Gesso. Tô curtindo aqui. E aí, Diego da Pedreira. E vai rolar o quebra. Hoje eu tô no troco e vai rolar o quebra. Segura aí. cheirando bem bonitinho. E aí, gordo da Brasília? Você e a bruxinha. Pode crer. O nosso amigo Mococa, o Juan Souza, a galera do Vero Rio. Tá todo mundo aqui, ó. O meu parceiro Japa do Ponte, alô Japa. Toma pressão na bola. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, caqueado, caqueado. O meu parceiro Biel da Panelinha já falou. É 24 por 48 e a galera vai é do pé. Bora minha panelinha, bora Dinho, vai botando na pressão. E aí, meu parceiro Mauro do Mauro Sul, bora botar pressão no porto, maninho, assim, ó. Bora! Tá pegando fogo! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Henrique Coutinho também tá comigo. Bora, moleque, bora, moleque, já! Central de ar. E aí, Juninho? Referência em pressão do Pará. Gordo e Dinho pressão. Yes. Agora. Você partiu meu coração. E o Cadu das Três Mulheres. Todos não quero mais. E o meu parceiro. E é pra você. Patrick Canelada. Agora vejam só. O jogo virou. Como esse mundo gira. E meu parceiro Tito Pirada. Aqui do lado esquerdo. Um abraço do Dinho Tido. Acho graça porque não respondo. Meu parceiro Drone do Barreiro. Ele não poderia ficar de fora dessa, hein? Oh, e aí, Drone? Virou. Você é sua esposa da América. Um abraço do Dinho. Agora vai sofrer na minha mão. O Henrique Coutinho também por aqui, ó. Um abraço especial, garoto. Meu parceiro Pado. A nossa família Baguari também. Canária! Acima! Paulo Henrique, Paulo Calado. Alô, Anderson. Responsável pelo Porto São José. Dá um chega lá na porta ali, urgente. É DJ. Você ou o Rony Show? O DJ Mulher, vamos parar. DJ Betinho Isabelense. E aí, Cicinho Bobinho? Você partiu. O Leonardo Oliveira. O meu parceiro Bruno Verdelho. Seria pra você que de mão dadas não me andar. Agora pensa só. Como virou. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha. A culpa foi dos gordos que estavam tocando. Aí já viu, é rock doido. A culpa não foi minha. A culpa foi dos gordos que estavam tocando. Aí já viu, é rock doido. Vai, moleque doido. De vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você tinha opressão. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta, senta. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Nenhuma, só as mulheres que nenhuma, não dependem de homem pra nada. Nenhuma, joga as duas mãozinhas pra cima. Bate nenhuma, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Vai, tchá. As mulheres mais sinceras. É crocodilo. As que nunca traíram vão cantar. Vai. Eu vou deixar você partir. Só as sinceras. Me fez sofrer. As que nunca traíram estão cantando. O que me fez chorar? E aí? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. O nosso amigo Helk da Faze. Na 28 do Tauá eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você. E no nosso telão. É a página virada. Boutique Multimarcas. Pista 28. E a abelhinha mais famosa do Brasil. Bora, vai pegar. O nosso empresário Ícaro Carneiro. E tá chegando novidade pra galera. Oh, o que me fez chorar? E o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo, com os fugitivos do povo. E aí, meu parceiro Paulinho de Tsunami? O Paulinho de Tsunami tá na área. E ele tá na ponta direita. Segura, segura, segura. Vai, vai. O Vitinho do Barreiro. Bora, Maninho, vai botando a galera pra dançar. Bora, Malzinho, bora, Malzinho. Segura, segura, segura, segura. Todo mundo vai pro Liz apaixonado. Pego o Liz apaixonado, doido pra transar. Júnior Santorini. Você e a musa Cleide por aqui, ó. Um abraço do Dinho Pressão. Dinho. O nosso amigo Replay é só a primeira dama. E aí, Replay? É a nossa amiga Ivone Paz. Tá no telãozão, moleque. Júnior Santorini na produção. Por essa, nem o futuro esperava. A novinha da Zona Leste é maior fodão, a novinha da Zona. Bora, Maiuso! É maior fodão, a novinha. Bora, minha família Roxona! É maior fodão, a novinha lá da Baixada. Bora, Surama, você, o Weber aqui do Buriti. Olha pra cara da nossa tropa. E aí, mulacha? Abertou no chão. Vai, senta. E o nosso amigo Didi da Charo, que você já falou. Olha pra cara. Do setor é mais emoção. Bora, Dodô. Bora, Luiz. Bora, Francial. Bora, meu parceiro DG. Pra cima, assim, ó. O Vitinho do Barreiro no som, que ele dá valor. E o gordinho Dinho chega assim, assim, assim, ó. Vai, vai, vai, já. E no nosso telão, a Clínica Odontológica Pop Dentes, sempre perto de você. Olha a Pop Dentes no telão aí, ó. E toma pressão, toma pressão. Vai, vai, vai, vai, vai, já! Santa Casa, o Kelvin do Marex, o Daniel Souza. Fala, Kelvin, ostentação, segura, moleque! Minha amiga Anne, a minha amiga Verena Garça e o meu parceiro Batata do Pop também tá comigo. Segura, Batata! Você, Júnior, o nosso parceiro Ícaro Carneiro também da Boutique Multimarcas, o cara que comanda a Belinha. Vai, Ícaro! E aí? Bora, Helg da Face! Um abraço a você, Helg! Meu parceiro Dieguinho da Fiel Soberângula, ele já tá na área. Nosso telão, o chute certo que é o paga na hora. Meu parceiro Nilson, e agora faça sua aposta. O meu parceiro Maílson da família Roxon é o verdadeiro paga na hora. Olha o chute certo do telão aí, ó. E tá chegando os bonés do chute certo. Treme, tudo, vai tremendo. A galera vai tremendo, o gordinho vai tocando e a galera vai dançando. Bora, Maninho. De ontem no Porto Music, a galera tá só na manha. Vai, vai no batidão, bora, vai, vai, vai, vai no batidão, bora, vai, vai, vai, vai, bota pra arrepiar. Fala, gordinho! É ao vivo! E aí, Gabriel da Panelinha também tá na área. Olha só. A panelinha tá na área, tá na área. Fecha a nossa com animal. Essa batida é maneira. Bruno Verdeiro e você, Leonardo Oliveira. Olha a galera aí, ó. E aí, Raul de Itaú. Arthur Gordo, presidente Mococa, galera do Ver, o Rio tá no croco. Pressão. Joga a mão. Tá pra cá já, o desgraçado. Lá direito. pra cima! Nosso amigo Japa do Ponte, o Júnior Gordo, e aí doidinho, meu amigo David da família Choque Nelas, ele também tá na área, bora Deco da XP já. O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Faz aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento, faz aquecimento e a galera aquecendo, aquecendo, aquece, aquece, aquece. E o meu parceiro, o Caio da Xerix aqui, ó. Som do Melody, pra você dançar. Hoje sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor, procurando flores. Será que errei? O nosso parceiro Rafinha também, por aqui, ó. Curtindo animal. O animal. Não sou um super-herói. É a nossa galera dos humildes de janária. Um abraço. O nosso amigo Apio e o Márcio da GDA. Eles estão no meio da galera. O Weber da família Roxon. O Bolacha já estão 72 horas no ar. Matheus Barros, você, Adai. Os vídeos dos badalados, o motório Steve Rei. Showman Patrick Canelara, Diego da Pedreira. A galera vai no caqueado, vai no caqueado, caqueado, caqueado. E quarta-feira já começa no Ponte. É a quarta da referência com o Gordo Dinho e os convidados. E vai ser quarta-feira no Ponte Show. Quinta-feira a gente vai direto pro Caribe. Quinta-feira tem Caribão. Sexta-feira a gente volta pro Ponte. A sexta toca top do Real. Mauro Sun e Crocodilo. Sábado é a vez do Paraclube. De novo, Mauro Sun e Crocodilo. Tá confirmado, Mauro? Tá? Não, diga, sabe? Então é só o Crocodilo, pensei que tu tava lá. Então bora pra cima. Sábado tem Paraclube. E domingo é a volta do Croco aqui. E vai, vai, vai. Vai no batidão. Vai, vai, vai, vai no batidão. Vai, vai, vai, vai no batidão. Já, já, já. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? É um, é dois, um passe nele. É um, é dois. A galera gosta, então toma. De carne, juru nas carnes do meu parceiro empresário Netinho Lima. Bora, Fabrício, no telão aí, ó. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Negrete, Rodrigo, Cabral e o Henrique. Chega. ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ai, te falando. Tem o seu nome em mim. E o nosso amigo João do Gelo. Tem o seu nome em mim. Bota aí no telão, neném. O rei do gelo da terra firme. Amor, é o João do Gelo. Segura! Nosso amigo Léo dos Fugitivos. Um abraço pra você, Léo. E aí, Malvinho, com a tua, garoto. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Bora, vira, vira, vira. Agora eu quero ver. Me faz o caqueado, caqueado, vai, vai. Bora, meu parceiro Felipe Souza da panelinha. Aqui, ó. Amiga Josi, da Boutique JS, ela também tá na área. Segura, segura, segura, que lá vem mais um. Sinal desde cedo. Difícil é minha amiga Josa da Boutique JS tá na área. Bora, Bezerra, tá no telão aí, ó. Vai bebendo e vai fumando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, tando, o bagulho é doido, hein? Fala, Marco do Palio Rebaixado! O de gordo é bom, quando eles entram, o som é dobrado, não é, tonelado? O de gordo é bom. Entra, o som é dobrado. É preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado. É som pra todo lado, mano. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O louco, o croco é bagulho. O Arudinho disse é dobrado mesmo essa parada aí, meu. Bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco, nossa, meu, o Caju. O croco é bagulho louco. O lanche do Caju. O croco é bagulho. O salgado louco, mais top da Barão. O croco é bagulho louco. Em abril tá chegando o aniversário do lanche do Caju e a gente vai tá lá. Bora, vai, vai. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só bandidas, só bandidas. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida. Arley Ribeiro. Toda. Abraço pra você aqui, ó. Tá de pressão. Depois do croco. É o quê? Sequência de ladrão. Sequência de pressão. Sequência de ladrão. Sequência. Nossa, passando batata lá do pop. De ladrão. Sequência de pressão. Tá aqui no croco. Crocodilo. Sequência de pressão. Sequência. E aí, batata? Alô, Mel. Depois do rock te levo pra minha cama. Gosta, né? Se teu cabelo toda bandida ama. Cuidado. E aí, muralha? Minha pra não ficar chapada. Ele também já tá aqui, ó. De nada, calcinha pelo. O Alan da GDS, o Miel também. Esse é o meu parceiro Mauro, um abraço especial. Pesa, é a nossa GDS na área. Camarote, vou logo te avisando. Telão, no telão. Bate forte toda bandida. Olha o safo da GDS na retaguarda. Bandida, gostar de pressão. E aí, safo? Toda bandida, gostar de pressão. E aí, Francel, você, o Caio. Sequência de ladrão. O Luiz Lu. Pressão, sequência de ladrão. E aí, Manguinha? Pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão. O Didi, o Dodô, toda a galera ainda. Pressão, sequência de ladrão. Nossa! Gigante. Gigante, Jesse. É DJ Mulher, vamos parar. Bora, compadre Paulinho. Toda bandida, gostar de pressão. Toda bandida, gostar de pressão. Bora, Gustavo, bora, Gustavo, Gustavo. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é meia é Mauro? Vai, vai. Quem é meia é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é meia é Mauro? Vai pro Mauro. E aí, DJ Mauro? DJ Luiz da Lagoa. Vamos dançar, vamos dançar. DJ Gil. DJ Mauro tá tocando. DJ Cris na contenção. Comandando a Gavindade. Senta, senta, senta. Registrado já aqui. Pra você sentir a pressão. DJ Gil tocando tudo. DJ no Rio também. Avisa que é o Mauro só. A minha panelinha tá fazendo barulho pra aí, ó. Quer ver, quer ver? Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Pode contar, se tem panelinha. Lá os puxa saco, tem moral. Eles fazem a onda. Tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. É tremenda a panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho. O nosso amigo Gleidson. Panelinha. O Gleidson doido, disciplina. Come o dinheiro. O Dedeco da Pedra, o advogado Armando. O dinheiro da educação. Todo mundo aí, ó. Lá tem que comer. Vai, vai, vai, já. Bota pra tremer. Somos do CDB. Bota pra tremer. Somos do CDB. Bota pra tremer. Olha a minha gigante chat sinal. Somos do CDB. DJ Marcos. Eles dão mau valor. Bota pra tremer. Somos do CDB. Bota pra tremer. Tito Pirata. Somos do CDB. Com a equipe Shells. Não tem comparação, somos uma família, meu amor de coração. E aí, doido Barreiro? Nossa classe aparelhagem, com as musas, invadimos a cidade. Se liga aí, DJ, que a festa vai rolar com esse. Isso, isso. Vamos endoidar. Eu sou da equipe Xerox e você também. Essa é a equipe. Tinho Pressão. Isso aí, Belém. Equipe Xerox, equipe Xerox. É o poder que vem do CDP. Equipe Xerox, equipe Xerox. Bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Eu tô atribulado. Hoje eu quero endoidar. Vou ficar no rock doido até o dia clarear. Até o dia clarear. Dia atribulado, vai. Clarear. Até o dia clarear. Clarear, clarear, clarear. Olha o doidinho, olha o doidinho. Oh! Oh! Cheguei no crocodilo, ostentando na manha. Fechei um camarote, cada um com sua dama. Whisky e cerveja, vodka tem também. Red Bull pra misturar, vem que hoje tem que tem. Estoura o Xandão, não pode faltar os empresários da Ceasa. O bagulho vai endoidar. O Gold e o Dina, referência e impressão. Patras e Malobit, o baile tá pressão. O baile tá pressão, o baile tá pressão. O baile tá pressão, o baile tá pressão. O baile tá pressão. A minha GDS! batidão já. E meu parceiro Alberto Martins, aqui no lado esquerdo. Um abraço pra você, Alberto. Ouvido, né? Exatamente. Me deu medo de ti. O Pancadão é fã dele, moleque. Eu perguntei por que, Pancadão? Rapaz, esse moleque é desgraçado, ele falou.